Lívia, realmente você é a protegida. Lívia, teus sonhos nunca morrerão, pois Jesus está vivo. Lívia, eu posso dizer, Jesus salva mesmo. Lívia, você é um milagre. Lívia, eu pude ver que ao teu lado esteve o braço forte do Senhor Jesus. Lívia, é muito bom ter de volta você para a vida. Me Senhor.